foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabeto pro ar. Foi no baile do Mandela que eu vi ela jogar devagar pra provocar. Bota a mão no chão, chão. O FOP vai te dar catucadão. Bota a mão no chão, chão. O Cardoso vai te botar com pressão. Bota a mão no chão, chão. O FOP vai te dar catucadão. Bota.